Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Oi, querido, tudo jóia? Tudo. A sua convidada não chegou ainda, mas já está chegando, daqui a pouco estará conosco no ar. Tá. Ô, Marco Antônio. Eu só te passar uma coisinha, querido. Eu não sei se. Vocês chegaram a falar com alguém na casa ali, porque eu tô com medo de ter passado daqui a pouco até. Não, falou sim. Tá. Falou. Deixa eu te fazer uma pergunta que mandaram para mim hoje. É o seguinte: o que, que é diálogos adicionais quando aparece num filme? Tá. Para o pessoal que não está sabendo, a gente tinha até conversado já e a gente já conversou também em outros programas sobre essas funções, né, que aparecem creditadas, de não saber o que é. Diálogos adicionais, muitas vezes, por exemplo, um astro, quando ele acaba fazendo um filme decidindo em cima de um roteiro, daqui a pouco para se adaptar mais às características do ator ou da atriz, tem alguém que escreve diálogos especialmente para ele, diálogos adicionais, por exemplo, aquelas frases de efeito de vários filmes, por exemplo, de ação com Bruce Willis e com Arnold Schwarzenegger, muitas vezes ele tinha um roteirista que sempre quando ele trabalha num filme, o cara adapta o papel a ele, para não tornar a coisa muito genérica. Ah, então esse é o diálogo. E também, já que tinha me falado antes, aproveitando aqui, tinha o como é que era o Second Grip, que tu queria saber? Que diabo é isso? Não, o Second Grip era, no caso do Grip, são os eletricistas, né? Então tem o Second seria, tem o Gaffer, que é o chefe dos eletricistas, que trabalha logo abaixo do diretor de fotografia, que seria o responsável por toda a parte visual quanto à câmera, né, enquadramentos e iluminação. Daí tem o chefe eletricista, que é o gaffer em inglês, e daí tem os grips, né, tem também tem os assistentes de câmera, que é o focus puller, né, o cara que arruma o foco, e tem o clapper loader, que no caso é o que faz a claquete, no caso o clapper loader, porque o loader era o que preenchia o magazine, né, preenchia a câmera com o rolo de filme. Hoje em dia, com digital, não tem mais o chamado loader. Mas aí tem o Force Assistant, tem grip, são os eletricistas que trabalham todos no setor de iluminação. Vem cá, e o que é o best boy? É o melhor garoto? Também é isso aí, não tem a ver com o office boy nosso. No caso, é exatamente, é dessa equipe aí. Eles fazem hierarquicamente, né, eles vão preenchendo, tem várias funções assim dentro de cada departamento. No caso, o best boy está nessa parte também. Tem também a swing gang também, que não fiquem pensando, gente, gangue de swing, não é. Isso é o pessoal que move os cenários. O cara tá falando uma gangue de swing, uma família assim, que promove, né, umas festinhas, como é que pode dizer, festa do cabide, né, festa do cabide, o cara chega ali, coloca o casaco e vai, como é que pode dizer assim, interagindo com o pessoal, não é isso aí. Tem uma coisa interessante também que tem, tipo assim, second grip, tinha um que era o second assistant, e tem, em vez de colocar em third assistant, é second assistant. Tu vai perguntar, por que não botaram logo third, né, que é terceiro? Porque third soa THIRD como T de Thiago, URD, que é third, que é apelido para fezes. Então eles pararam de chamar de third assistant para second assistant. Só Marco não Antônio, sua convidada já está no ar. Ah, que bom. Gente, vai ser o programa hoje acho que vai ser muito legal. A nossa entrevistada é a Mina Mercesian. Ela, falar um pouco dela, que tem muita coisa para dizer sobre ela. Eu tentei fazer um resumo aqui, mas não quero entediá-la nem entediar vocês, já que o pessoal aqui não está para me ouvir, mas está para ouvir o que ela tem para falar sobre cinema, principalmente sobre o filme que ela está lançando. Mas, de qualquer forma, ela é filha do grande Xavier de Oliveira, né? O nome dela, na verdade, é Mina Oliveira Nercesian. Mina de Oliveira Nercesian. O Xavier de Oliveira, a gente entrevistou cerca de um ano e meio, realizador de obras essenciais para quem gosta do nosso cinema. Né? Filmes como Marcelo Zona Sul, André Caria Coragem, Gargalhada Final, que é um filme que eu idolatro, e Adágio ao Sol, entre outros. E ela é sobrinha do ótimo ator Stepan Nercesian, que senão tem vários dos filmes que eu citei. Desde o começo da década, ela mora no sul da Califórnia, né? Desde o começo dos 2000, ela mora no sul da Califórnia, onde ela apareceu com o nome, ela trabalhou em vários filmes com o nome Mina Oliveira. Acho que o pessoal lá tem dificuldade, não sei como pronunciar, apesar de ter muita gente de origem armênia lá, Nercesian, não sei porquê, aposto que teve uma certa dificuldade na pronúncia pro pessoal lá, pros americanos, então ela usa o nome Mina Oliveira lá. Ela trabalhou nos Estados Unidos em episódios de um seriado chamado Las Vegas, estrelado pelo grande James Caan, né? O pessoal se lembra, o Sonny Corleone, né? da saga, quer dizer, na verdade, do primeiro filme Poderoso Chefão. Ela também esteve no seriado cômico Freddy, que foi estrelado pelo top galã de comédias românticas da década de 90, o Freddie Prinze Jr. Também pode ser vista no filme Super Cupido, Senhor Cupido, que é com David Bornes, daquela série Bones e Buffy. E também ela pode ser vista numa participação rápida na versão cinematográfica da série A Feiticeira, na versão que era com a Nicole Kidman, para o cinema. Também está no filme O Psicólogo, Shrink, que é um filme com Kevin Spacey. A Mina co-estrelou e co-produziu um filme chamado Dark Amazon, que é um suspense passado na selva. E ela está no Brasil lançando a comédia com toques de drama, com romance, um filme assim escrito por ela, coproduzido e estrelado por ela, chamado Solteira Quase Surtando. Então, basicamente é um filme sobre uma mulher independente, super moderna, que basicamente se desespera e quando vê que tem tipo 6 meses para encontrar o príncipe encantado e engravidar, já que ela está com um caso de menopausa precoce. Então, para que de embromar, finalmente dá as boas-vindas para Mina Nercesian. Tudo bem, querida? Olá, Márcia, tudo bom? Tudo bom, querida? Eu tentei resumir aqui, tem muita coisa, tá? Mas acho que deu para... Deixei muita coisa de fora, tá? Então, querida, assim, ó, vamos começar bem pelo início, assim. Claro que cresceste num ambiente artístico, né? Mas me fala um pouquinho quando é que o mosquito, digamos assim, do cinema... O da atuação realmente te picou. Eu me lembro que no filme, até eu estava revendo umas 2 semanas, o maravilhoso Adágio ao Sol, feito pelo teu pai, pelo Xavier, e eu me lembro que tens um papel ali, eu acho que devias ter uns 14, 15 anos. Sim, exatamente. Era o Tilly, acho que o teu nome, né, no papel, não era? Foi, vim pro Brasil para gravar. Isso, exatamente. Era com a Rosana Guessa e com o falecido Cláudio Marzo. Já estavas morando nos Estados Unidos nessa época, então? Já estava na faculdade, na verdade. Eu fiz o papel de 15, mas eu tinha, na época, acho que 18. Ah, e aí, tá. Então, quando é que foste, então, para os Estados Unidos, então, morar? Eu fui muito nova. Eu fui com 17 anos. Ah, tá. Sem querer ser indiscreto, mas mais ou menos que ano que foi isso? Eu sou péssima em matemática, desculpa. Meu Deus, eu também sou ruim, deixa eu pensar aqui. Eu fui em 96. Ah, tá. 96, 97. Tá, eu achava que tinhas ido morar no começo dos 2000, então peço escusas pela minha gafe aí. Querida, não, mas não, me fala assim, já tinhas ido morar, então fala quando é que, quando foste morar lá, já foste pensando em seguir carreira como atriz? Ou me fala um pouquinho dessa tua mudança, né, do Brasil para os Estados Unidos, pode ser? Pois é, podemos. Na verdade, eu sempre gostei de atuação, sempre. Quando eu era pequenininha, eu fazia peça de teatro no prédio, eu escrevia pecinha pro final do ano lá no prédio, no play. E aí eu não lembro quando começou essa minha vontade, porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser atriz. Aí eu perguntei pro meu pai uma vez, falei, pai, quando é que eu te falei pela primeira vez? Quando é que eu quis ser atriz? Eu não lembro, desde que eu me conheço. Aí ele falou assim, minha filha, do útero. adorei. Então, na verdade, eu sempre quis ser atriz, eu nunca pensei em ser roteirista, na verdade, porque como eu morei em vários países, meu português sempre foi ruim, então eu nunca achava que eu podia escrever, eu achava, minha ortografia é ruim. E aí depois me formei, depois de muito tempo que eu escrevi, resolvi escrever minha peça mais por vontade de contar a história da minha avó do que por escrever por si. Tá, mas só uma interrupçãozinha, mas aí te formaste em artes dramáticas? Sim, eu fui pra Los Angeles, na verdade, pra estudar na faculdade lá, né? Sim. E aí, quando eu cheguei, eu mal falava inglês, aí eu fui numa counselor, né, assim, uma mulher da escola, tipo uma orienta, dinta, né, uma orientadora. Uma responsável pelos alunos, né? Exatamente. Aí eu falei, eu disse, olha, eu queria muito ir pra UCLA, film school. Aí ela falou, você tem condições, você tem zero chance, você não tem condições nenhuma, porque eles não aceitam quase nenhum estrangeiro, eles só aceitam 10% dos aplicantes, então assim, esquece. E aí, como eu era muito teimosa, assim, como ela falou isso, eu, em vez de desistir, aí eu botei mais garra. Eu falei, ah, é? Então você vai ver só uma coisa. Vou provar pra ela. É, vou mostrar, exatamente. Vou provar pra ela toda a vingança de mina. Aí, aí eu me dediquei muito, né? Porque você tem que estar com nota máxima, você tem que estar com um teste maravilhoso, é muito concorrido essa universidade, esse programa em si, né, aqui em Los Angeles. Então, eu terminei entrando nessa faculdade, cursei ela e foi ótimo, assim, vários amigos de teatro, foi muito bom. Tá. E daí, no caso, daí o teu BA, né, o teu Bachelor of Arts, é em que a tua formação é? Pois na verdade eu me formei da School of Film, filme e televisão, e cinema, né? Então, mas nessas áreas. Sim, sim. Não, eu conheci a UCLA também, mas eu fiz o programa de screenwriting, né? No caso... Ah, sei. Na verdade, então, quer dizer, eu não fiz o... tem o programa, digamos assim, normal e tem os programas adicionais. Eu fiz o adicional. Extensia, né? Isso. Isso, de screenwriting, E me diz uma coisa, querida. E daí, tudo bem. Ainda nessa época eu tava pensando, tá, eu tô fazendo isso porque eu quero ser uma atriz completa, blá, blá, blá, mas... Até muita gente faz 500 filmes e não pensa em roteirizar. Fala um pouquinho daí desse lance de bater em portas, de ter que sair atrás de auditions, né, que são os testes, e ter virado atriz lá. Pode ser? Pode, claro. O que aconteceu foi o seguinte, que eu comecei, depois que eu me formei, eu comecei a fazer vários testes disso, testes daquilo, e minha carreira começou a evoluir e eu consegui uma agência muito boa, que era a melhor da época, que era a William Morris, né? William Morris te representando, entendi. Exatamente. Então, assim, a minha agência, ela representava o Prince. Ela tinha coisa roxa na sala dela, que era coisa do Prince. Então, assim, cheguei no top, mas aí eu comecei a perceber que os papéis que eu ia fazer teste eram papéis muito, assim, estereotipados, né, de latino. Sim. Então... aquilo começou a me irritar, assim, profundamente, assim, de uma maneira, assim, que eu vi, assim, gente, não tem outra oportunidade, não tem outra coisa. Isso eu tô falando aqui, há 15 anos atrás. Deixa eu só te interromper um pouquinho, querida, grosseiramente, que isso. Basicamente, então, quer dizer, quando tu eras chamada, ou seja, pra ter a chance de fazer um teste, já estava já limitada já a um tipo de papéis, correto? Sim, correto, sim. Então... né? Olha, isso tudo já passou. Ou sei lá, vamos dizer, a prostituta sexy, ou a modelo femme fatal, esse tipo de coisa. Ou empregar a maid, a empregada, a funcionária que trabalha no McDonald's. Eram papéis muito ruins, né, pra latina. Então, isso aqui dali foi me incomodando muito. Então, eu percebi que a mudança que precisava ser feita realmente é que tinha uma falta de representação, não só de latinas, mas de mulheres escrevendo, né? Então eu resolvi voltar para a faculdade, aí eu fiz esse LA Extension e fez o screenwriting, E comecei a escrever, e comecei a aprender roteiro e tal, mas... Para poder tu mesma criar os teus projetos, né? Em vez de ter que estar esperando te chamarem. Para ser muito sincera, inicialmente foi esse o objetivo mesmo. Inicialmente eu falei assim, eles não estão criando papel para mim, eu vou criar meu próprio papel. Mas, na verdade, a coisa evoluiu de uma maneira e eu achei um prazer enorme escrever, que hoje em dia eu me sinto realizada como roteirista. Assim, que, eu, legal, pra mim, que legal! É, gosto muito, eu gosto muito mesmo. Tá, eu sei que a tua participação foi pequena no episódio do, do Las Vegas, mas só para te perguntar assim, porque, né, o James Caan, que era o cabeça da série, é um mega ator e fez muito filme também na Europa, fez filmes também com Claude Lelouch na França, e muito filme não só de ação, mas ele também dirigiu um filme. Me fala só um pouquinho, tiveste bastante contato com o James Caan no seriado Las Vegas, ou como é que foi? Foi muito vapt-vupt? Olha só, foi, né, o Las Vegas foi bem rápido. Foi um dia de filmagem, uhum, e foi assim, vapt-vupt. Então não tive muito assim contato lá não, entendeu? Entendi. Mas daí me fala, desculpa, só fechando parênteses. Daí tá, daí começaste daí a escrever, mas antes disso, tem vários filmes que fizeste com o papel, né, fizeste papéis. E, por exemplo, no Dark Amazon ali, que é esse suspense que eu acho super interessante, com um clima assim, meio de reality show, esse Dark Amazon, no caso, já ali estás como uma das produtoras do filme, correto? Sim, então, ali eu já teve mais controle. Mas eu não roteirizei, né? Esse aí sim, é o roteiro da Tiana. Mas já estava, também... para nós, enchendo o saco já do pessoal ali, como produtora, querendo fuçar o roteiro, esse tipo de coisa? Como assim, Zé? Não, tipo assim, ali, né, ali começou mais controle. Assim, de falar assim, deixa eu queria já mexer no roteiro, já estava começando isso, a aprender, já estava começando. Eu tava tentando deduzir, onde é que tinha começado já o germe ali de querer roteirizar, já que esse filme fosse produtora, mas não escrevesse. Sim, já comecei, é que na verdade, como eu sou uma atriz, que eu fui para Groundlings, que é um trabalho bem de improvisação. Ah, e o show, claro, que fizeste o Groundlings, aquele grupo Groundlings. Sim, quase como se fosse, para o pessoal que não conhece Groundlings, é quase como se fosse, tipo assim, um berço para a gente, a Laughter Night Live. De atores que fazem improvisação direto, esquetes e tudo mais. Exatamente. E no Reno 911, que eu trabalhei, ele não tinha roteiro. Então, na verdade, você tinha que improvisar suas próprias falas, né? Eles só tinham o começo, meio e fim da cena, falava se vai acontecer isso, mas todos os diálogos você que improvisava. Perfeito, então, para o que você estava acostumado a fazer com os Groundlings, com o grupo Groundlings, correto? Exatamente. O pessoal até do Reno mesmo, eles são ou do Groundlings ou do Second City. Ah, tá. Second City, no caso, começou em Chicago e exatamente. É quase que irmã de Saturday Night Live de Nova York. Então, tá, que legal, querido. E me fala, assim, um pouco daí, de fizeste vários papéis, eu citei até também participação, faz até, acho que, uma profissional uma maquiadora naquele psicólogo, né, The Shrink, com Kevin Spacey. Uh-huh. Isso. E daí me diz daí, eu fico imaginando, tá trabalhando ali e o tempo todo pensando, né, nossa, eu quero escrever, não quero depender que me chamem. Daí me fala de como é que veio essa ideia do teu filme, né, do Mulher Solteira, do teu filme, exatamente, me fala como é que veio assim, porque logo eu vou ter que te perguntar, já estou te preparando psicologicamente, para perguntar se ele é autobiográfico, tá, ou semi, tá, então, mas não, eu não tinha até anunciado, tá, mas tudo bem, mas vai falando então, como é que surgiu essa ideia. Tá bom. Então, eu, na verdade, foi um pequeno espaço, né? Eu escrevi a minha peça, aí depois eu escrevi um curta, aí o curta foi premiado, foi bem. Aí eu fiz esse curso na UCLA Extension e aí eu falei meu marido assim, ah não, Rob, eu não estou pronta para escrever um roteiro, eu vou para a faculdade, vou voltar a fazer um mestrado em screenwriting. Ele falou assim, escreve. Ah, tá, aquele conselho que muito roteirista até dá, né? Quando as pessoas perguntam, o que eu tenho que fazer para ser um roteirista? Tem que escrever, né? Nem que seja tentar porcaria escrever, que ela... em casa. Aí eu escrevi o roteiro, na verdade eu escrevi o roteiro porque eu queria muito abordar essa faixa etária no universo feminino, né? Que é de 35 a 45 anos. Perfeito. E eu via muito entre minhas amigas que chegava nessa idade e ela sentia uma pressão enorme de fazer uma decisão, de ter filho ou não ter filho, né? Entendi. Não só por parte dela, mas por parte da sociedade, né? Das pessoas ao redor, né? Exatamente. A pressão da sociedade e pressão biológica. Porque claro. Você pensa assim, meu Deus, será que... você não tem mais 7 anos, né? Você tem que pensar, ok, se eu quiser ter filho, então vou ter que fazer um plano, seja lá o que for, congelar o óvulo, né, que também é comum lá, sabem, ou então começar a focar em engravidar, então é uma decisão que a mulher, eu vi muitas amigas tentando fazer essa decisão, e algumas delas optaram em não ter filho, e umas delas optaram em ter filho de qualquer maneira, entendeu? Então, eu achei... Tá, e nessa época, desculpa, querida, de vez em quando eu vou te dar umas interrompidas aqui, tá? Assim, tá, ó, tá, mas assim, e nessa época, a mina, nesse exemplo, já tinha decidido... não, tô falando na parte roteiro, mas na parte da vida pessoal, já tinha decidido ser mãe ou não? Pois é, sim, é verdade. Eu casei muito cedo, como tu sabe do meu personagem. Ah. Eu casei muito cedo e eu tive filho cedo também. Eu tenho 4 filhos. Ah, e, tá, quatro. Então eu já tava com filho, mas o filme é uma trilogia, né? O filme ele começa no Solteira Quase Surtando, aí ele vai pro Casada Quase Surtando, que é a minha vida, que é você tentar ter o balanço da carreira e dos filhos e não se sentir culpada. Sim, basicamente um trabalho de malabarismo, né? De juggling. Exatamente, né? Exatamente. Tá. Você tá sempre dizendo não para algum lado, porque não dá para dizer sim pros dois, né? Então você tá analisando aqui, qual o pior não que eu tenho que dizer hoje? Será que é para buscar meu filho na escola ou é para aceitar essa reunião? Sim, você tem que estar na balança constantemente para fazer os dois. Frustração vai acontecer, né? Só tem que decidir qual é o que vai ser menos doloroso, né? A menos dolorosa, né? Exatamente, tem que decidir o que é mais impactante, né? Tipo assim, por exemplo, eu te dou um exemplo claro. Eu vim para cá e o filme abre na quinta-feira nos cinemas, né? Uhum. E eu não vou poder esperar o filme abrir, porque meus filhos têm a última excursão do ano com a família, é um camping trip, né? Então, assim, um acampamento que a família é toda. Então, nessa situação, eu escolhi voltar para os Estados Unidos e ir para esse acampamento com meus filhos, né? Mas muitas vezes também falto alguma coisa, porque é uma coisa muito importante para minha carreira. Então, eu não vou dizer que é programa de índio, porque eu estaria daqui a pouco sacaneando, e parecia que eu ia até fazendo um link com Dark Amazon, que estrelaste, mas tudo bem. Mas bem, daí vai ter que fazer isso. Mas, de novo, daí, quando é que começaste ao roteiro do Solteira Quase Surtando? Quando é que começou realmente a tomar forma de roteiro para um longa? Quantos anos faz isso? Faz bastante, viu? Eu escrevi esse roteiro em 2014. Eu, na verdade, eu sou uma roteirista que escrevo rápido, né? Eu escrevi assim, eu acho que eu escrevi em 2 meses esse roteiro. Ah, é? Eu escrevo bem rápido. Por isso que agora eu tô me adaptando muito bem a escrever pra televisão, porque é vapt-vupt, né, televisão. Tem, claro, tem enrolação. Claro, claro. Tá, mas fizeste vários tratamentos, ou seja, várias versões do... Sim. Esse foi o primeiro tratamento. Eu escrevi em 2 meses, aí depois teve várias mudanças. E a gente rodou o filme em 2016. Uhum. Então, na verdade, ele ficou meio que em pós-produção. Claro, e esperando, todos os custos gigantescos de pós-produção, edição. Esperando tudo, coisa sair, entendeu? Do dinheiro. Claro. Tempo todo. Me conta uma coisa. A mina com quem eu estou conversando hoje, se ela fosse escrever um filme sobre o mesmo tema, seria completamente diferente? Isso que eu acho assim, eu tô tentando ver assim, meio paralelos com a tua vida, né? Tendo que escrever isso e sendo mãe e escrever para uma pessoa que não é ainda mãe. Me fala um pouco disso, assim. Que me parece quase que um convite, às vezes, à esquizofrenia. Você tem que ficar se dividindo em 14 papéis, assim, fazendo meio com a projeção ou falando em coisas que já aconteceram contigo. Me fala um pouco desse trabalho, pode pois ser? Pois é, né? Na verdade, o roteiro tem várias situações. Que é uma combinação de várias situações que aconteceram com as minhas amigas, né? Assim, tem coisa que literalmente foi... Fala assim, isso aí lá, parece filme. É da história de várias amigas juntas e a minha própria história. Eu acho assim, se eu tivesse escrito o roteiro hoje em dia, eu acho que teve uma revolução muito grande no feminismo, né? Tanto para muitas mulheres, para mim também pessoalmente. Então, algumas coisas eu teria adaptado para o texto, mas... Entendi. Foi a formação que eu tinha na época, né? Não, perfeito. E assim, né, eu me lembro estudando roteiros diretos, tem esse lance sempre da missão, né, do objetivo, que eles chamam em inglês de goal, né, o goal do personagem, né, então por isso tem tanto thriller, tanto filme de suspense americano, o cara tem que, sei lá, desativar uma bomba e ele tem, sei lá, 2 dias, não sei o quê. Eu acho muito interessante no teu trabalho é que ele tem meio que uma estrutura de thriller, né, porque ela tem 6 meses para engravidar. Me fala um pouquinho dessa corrida contra o tempo, que eu acho, minha opinião, né, eu realmente penso que é a coisa mais interessante do filme, em vez de ele estar divagando, assim, ela tem uma missão, né, ela tá, o relógio tá tiquetaqueando. Tá. A bomba relógio tá tiquetaqueando, diríamos assim. A bomba relógio, que às vezes toca para várias pessoas, mas não nesse tempo curto, claro, né? Claro. Às vezes são 2 anos, 3 anos. Mas na verdade isso aconteceu com uma amiga minha. Ela estava tentando engravidar, foi. Ela não conseguia, e ela foi na médica, ela tinha 35 anos, e a médica falou que ela estava entrando na menopausa, ela quase surtou. E aí, depois ela conseguiu, ela fez tratamento, e ela na verdade conseguiu depois ter filhos, né? Mas eu achei assim, digamos que essa ideia de ter um tempo, um cronômetro... Uma deadline, né? É uma deadline, high stakes, né? Então, tipo assim... Exatamente, né? Os obstáculos, tô aumentando os obstáculos, a pessoa tem que passar por eles, né? Exatamente. Que legal. Uma coisa concreta e aumenta assim, todos os stakes do roteiro, né? Você ter esse tempo que ela tem que achar alguém. Isso, tá. E querida, assim, ó, e no caso, o elenco é, né, super famoso, tem o grande Stepan, obviamente, que eu imagino não só pelo papel, mas também, né, ele obviamente quis também trabalhar contigo, mas, por exemplo, o diretor de fotografia, né, o grande argentino Rodolfo Sanchez, né, fotografou Pichote, fotografou um filme americano que eu gosto, Blue Iguana, ele fotografou também O Beijo da Mulher-Aranha, né? Quem sabe The Spider-Woman. Então, me fala um pouquinho desde, já que também produziste, como é que foi de juntar esse pessoal na frente e atrás das câmeras? Pois é, então, bom, meu tio, eu tive que, na verdade, só fazer um drama psicológico nele, né? Falar assim, se eu não fizer, eu vou guardar mágoa assim por 10 anos. Porque eu estava super ocupado. Aí me falaram um pouquinho do drama psicológico, né? Fazer ele surtar um pouquinho, né? Oi. Fala. Não, eu disse fazê-lo surtar um pouquinho, né? Exatamente. A pessoa fala assim, você convidou o seu tio. Eu falei, não é assim glamouroso que nem você tá achando, que eu falei, você tá lá meu tio. Foi assim, realmente, eu supliquei pra ele. Falei, tio, pelo amor de Deus, ele tava filmando, ele tava fazendo chacrinha. E tava fazendo os penetras, ele tava fazendo a peça, né? Acho que ele tava fazendo a peça e os penetras. Tava ensaiando a peça e os penetras. Então, ele estava super enrolado com o trabalho, né? E, na verdade, quando ele foi gravar com a gente, ele teve uma noite noturna, ele ficou a noite toda acordado e a nossa começava às 8 da manhã. Então, ele virou a noite sem dormir para poder fazer o filme. Uau, quer dizer que a pressão psicológica funcionou, então, pelo jeito. Funcionou, dessa vez funcionou. Tá. E daí, no caso, é a equipe, né? A equipe, como é que foi de escolher o diretor e o diretor de fotografia? Eles foram indicados para ti? Como é que foi isso um pouco? Pode ser? Na verdade, essa parte foi toda a Meire Fernandes, ela que trabalhou, é uma das produtoras, e ela fez a pré-produção, e ela que escolheu o carro. E o Caco trouxe o Rodolfo, né? Souza, o Caco tinha trabalhado com o Rodolfo no filme dele. 400, né? O 400 contra 1, isso. Então ele foi o diretor de fotografia, ele indicou. E assim fomos, né? Assim, quem indica, né? Um traz o outro, um traz um, e aí nós resolvemos. E como é que foi, no caso, tu está no set de filmagem, né? E ver vários personagens, vários, digamos assim, filhos, entre aspas, teus, que estavam no papel, eles, né, ver atores falando o que tu tinhas bolado, o que tu tinhas criado, e daqui a pouco até tendo que adaptar, às vezes, para adaptar por causa de tempo e por causa, de repente, da característica de cada ator. Foi muito Sim, é maravilhoso que você vê o seu trabalho, que você começou num quarto, em frente ao computador sozinha, ter vida, né? Mas também é um pouco estressante porque, às vezes, como eu estava envolvida na produção, envolvida no roteirista e produção, então, às vezes eu tava fazendo uma cena, mas eu tava assim, percebendo que o som não tava do jeito que eu queria, então tinha uma coisa errada. Você meio que te tira um pouco do som, às vezes me tirava um pouco do papel, tá envolvida de tantos papéis, entendeu? Entendi. Foi um challenge, mas foi tudo bom, assim, foi ótimo no final das contas. Mas me dá uma coisa, querida, o roteiro, tá? Como ele tá na tela, é muito diferente do que tu escreveste ou não? Olha, sim, na verdade ele teve bastante modificação por conta de orçamento, assim. Por exemplo, eu tive uma cena que eles pulavam de asa delta. Na hora cortou, né? Na hora, assim, ó, esquece asa delta. Aí tinha várias cenas que por questão de orçamento, de tempo. E de tempo, aham. Muito pouco tempo, a gente gravou três semanas e meia, a gente tivemos que cortar, né? Tá, então teve também, imagino que tenha várias cenas e até vários personagens, vamos dizer, teve casos de, vamos dizer, três personagens que tu tivesse que concentrar num só, transformar num só, ou várias cenas que tu tivesse que transformar numa só que já valesse pelas três cenas, por exemplo? Teve umas cenas assim que a gente teve que juntar, né? Ou então algumas cenas, por exemplo, assim, aquela parte que ela tá com o Ravi, que ela fala sobre, a gente no roteiro, ela ia pro mercado, ela ia para os lugares, a gente fez tudo em croma, então a gente juntou várias cenas em uma cena só. Sim. Mas também uma coisa legal que aconteceu com o roteiro é que tinha papéis que eu escrevi assim que eram assim, genéricos, e que o ator veio e completamente transformou o papel num personagem maravilhoso. Por exemplo, quando ela está no hotel, que é o papel do Breno, era só o porteiro, ele só respondia umas falas. Aí ele falou assim, Nina, eu posso fazer um francês que está no Brasil há muitos anos? Eu posso falar com sotaque, eu posso fazer assim, ele criou assim um personagem maravilhoso, que é uma das cenas que eu mais gosto, então também tem muito isso, entendeu? Que legal, ele deu uma tridimensionalidade pro papel que originalmente era super só funcional, diríamos assim, né? Tava ali só pra uma função, não tinha nada especial do papel, ele criou o personagem inteiro. Que legal. E me diz uma coisa, querida, assim, ó, a gente não tá numa fruteira aqui, não temos, né, frutas tropicais em cima de mesa nem nada, mas assim, vende um pouco o teu peixe, no caso, assim, eu vou te ajudar assim, com uma pergunta, tá? Tentar te ajudar. Por que que as pessoas devem ver o teu filme? No caso, assim, o que homens e mulheres que estiverem, né, ouvindo o programa, que ficarem sabendo da existência do teu filme, por que que eles devem ir ver? Olha, o filme é um filme que as pessoas, principalmente as mulheres, se identificam muito, né? Porque tem várias situações, mesmo que você seja casada ou solteira, ou mãe solteira, ou sem filhos, a gente passou por várias coisas ali que realmente é parte do universo feminino, né? Por exemplo, assim, eu me identifico ali, por exemplo, a Bia, ela trabalha a mesma coisa que os homens, mas os homens são promovidos e ela não. Uhum, já, assim, uhum. Eu já senti isso às vezes na minha carreira, entendeu? Então, eu acho assim que várias etapas, várias coisas do universo feminino, às vezes, vão se identificar, além de dar risada, né? E vamos concordar que hoje em dia a gente tem que... É bom dar um riso de vez em quando. Não, é bastante bom e só para te ajudar, só pra, assim, uma impressão minha, né? Falaste bastante papéis de mulheres, mas obviamente o filme todo é sobre interação, né? Nunca é só, não é tipo assim, Clube da Luluzinha, né? Ele não, é o tempo todo de personagens de ambos os sexos interagindo das mais diversas formas. Então, só tô dizendo assim, porque até dois amigos meus até me perguntaram, tá, mas esse filme é só pra mulher? Quer dizer, tipo assim, e eu tava falando, olha, cara, não é por aí, é um filme de interação de personagens, né? O que ela decide, é o que ela deixa assim, de decidir. Ah, o James Bond é só pra homem? Não, claro, não é só pra homem. O Captain America é só pra homem? Não, claro, mulheres claro, também claro. Assistem, é um universo, né? Humano, claro, na verdade, que é né? A protagonista feminina, mas também tem o protagonista masculino, que é o Ravi, né? E tá aí, me diz uma coisa, e quando é que a Mina Nercesian da vida real surta? A Mina Nercesian? Diariamente! Diariamente, amor, hoje mesmo, eu tava numa reunião, eu vim correndo pra essa entrevista, mamãe não achava o carro no estacionamento, A gente tá presenciando ao vivo, a gente tá testemunhando um surto teu, de certa forma. Exatamente, me pegou um pós-surto, tava surtando, aí quando eu comecei a falar, já que minha acalmei. Você me pegou no pós-surto, então, diariamente. Maravilha, maravilha. Querida, o filme, então, né, Solteira Quase Surtando, estreia na quinta-feira agora, correto? Pois é, vai ser na quinta-feira em 300 cinemas. Então, eu estou muito animada. Eu quero convidar todo o público. Eu acho que as pessoas vão gostar, vão rir. É um roteiro leve que você sai para cima. Você não vai sair para baixo. Vai sair, vai ser uma tarde gostosa que vai passar com ele, com ela, ou com elas ou com eles. Eu acho que vai ser uma experiência boa. Então, eu quero convidar todos vocês, ouvintes. Abre dia 12 de março e muitos cinemas, com 300 salas. Então, tá, por favor, assim, apoie o cinema brasileiro. Está, obviamente, incentivando o pessoal a ir nos cinemas. Mas, assim, já tem planos de disponibilidade do filme em outras plataformas ou não? Em plataformas digitais? O filme é uma trilogia, né? Na verdade, sim. O roteiro do Casado eu já escrevi. Agora estamos dependendo de ver como é que o filme funciona para poder a gente... começar o segundo, né? Não, sim, mas dizendo, mas esse filme vai estar disponível, já sabe se ele vai estar disponível assim, vamos depois dizer... Depois do cinema? Fora do cinema, no caso, né? Com o streaming. Sim, eu prefiro, obviamente, filmes em cinema, mas só sendo realista aqui sobre, né? Infelizmente, tem muita gente hoje em dia que espera para ver, vamos dizer, em streaming. Já tem planos disso ou não? Uh-huh. Ele tem planos de ir para telecine. Mas o foco, claro. Vai ao cinema, esquece. Claro, o foco são 300 salas, gente, por favor, tá? Mina, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Não, muito obrigada a você, agradeço a você pelo carinho e para todos os ouvintes aí, muito obrigada e espero que vocês desfrutem do filme. Querida, um grande abraço e boa viagem de volta, tá? Tá bom, have muito nice, obrigada. Have a nice tá and safe trip back to Los Angeles, tá? Um abraço, querida. Thank you. Ok, um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Marco Antônio, você disse uma grande verdade. As pessoas têm preguiça de ir ao cinema. Como é que posso dizer aquela palavra, a gente já citou em outros programas, meu querido, uma palavra que acho que é mal usada hoje em dia, confortabilidade. É. Né? Então, em nome do suposto conforto, para que eu vou socializar com tal pessoa, para que eu vou na casa da pessoa, não sei se eu não quero dar muitos detalhes aqui para não me queimar muito. Não, tá, eu querido? Não tiro... Mas, só para te dizer uma coisinha, não vai acreditar, mas tem minha reunião de ex... amigos que a gente morava tudo na mesma rua nos anos 70, 80, não vais acreditar. Um que mora a 1h50 da gente, não estou te medindo, propôs, sabe o que é? De participar do reencontro, estou falando sério, via Skype. Mas não dá para tu colocar a cara na tela e a gente conversa igual. Tá. Né? Tá bom. Então, não preciso te dizer que a gente não está falando mais. Mas eu não tiro completamente a razão, porque você vai ao cinema, entra, senta, tá meio escuro, quando acende a luz, você vê que tá do lado de um ruivo, Renzo Mora. O Renzo Mora é triste. O Renzo Mora, esse neto, ele tá ajudando com a causa, né? Por favor, tá bom, mas é ruivo. Vamos pra primeira música. Na verdade, seria sentar atrás do Renzo Mora, né? Porque ele tem 2,20 metros. Daí você não vê nada. Então, vai ter que ficar mexendo a cabeça. Vamos lá, vai. Mas tá, querido, vamos lá. Vambora, Rogério. Anos 50, nossa pesquisa musical. Your slave, but before I do it again, I'd rather be dead and in my grave. Right to treat me wrong. It ain't right to treat me wrong. Well, if you don't want me, baby, why don't you leave me alone? Well, I work hard all the week. If you don't do better, baby, I can't use you anymore. Right to treat me wrong. It ain't right to treat me wrong. Well, if you don't want me, baby, why don't you leave me alone? Thank you. can beat you doing what you're trying to do. It ain't right to treat me wrong. It ain't right to treat me wrong. Well, if you don't want me, baby, why don't you leave me alone? Well, you said you didn't want me. Said you put me down. When you see me having fun, you wanna let your hair down, clown. Right to treat me wrong. It ain't right to treat me wrong. Well, if you don't want me, baby, why don't you leave me alone? E é bom porque o nome dessa música serve bem de advertência algumas para algumas pessoas, viu, Rogério? Ô, Marco Antônio. Tá? Gente, a gente tá nos anos 50. É. Essa canção aí, o nome do cantor é Chuck Willis, Chuck, nem Chuck Norris, C-H-U-C-K, o sobrenome Willis, que nem Bruce Willis, W-I-L-L-I-S. A canção em questão é It Ain't Right to Treat Me Wrong, ou seja, não tá correto, não é certo me tratar, me tratar mal dessa forma. Então, como o João mesmo falou, é uma advertência, a canção é uma advertência, né? Por sinal, é até bem machista, né? Imagina, 1951, né? Ele tá basicamente dizendo que ele trabalha feito um condenado para trazer o pão, e a mulher ainda fica coordenando ele em casa e dando ordens, né? E ele vai, daqui a pouco, puxar o barco, como se diz, né? Cair fora se ela continuar assim. Esse Chuck Willis, o nome dele de batismo, Harold Willis, ele nasceu em 1926, em janeiro de 1926, em Atlanta, Georgia. Era cantor e principalmente compositor de blues, rhythm and blues e rock and roll. Ele faleceu com apenas 32 anos, faleceu com em 1958, em Chicago. Ele primeiro foi visto num show de talentos em Atlanta, por um disco jockey chamado Zena Sears, que daí decidiu ser gerente dele, né, ser administrador da carreira dele, né, ser manager dele, e daí conseguiu que ele acabasse assinando com a Columbia Records, com apenas 24 anos. Ele daí se tornou um dos astros de uma subsidiária, de um braço da Columbia Records, que era OK Records, que era O-K-E-H. Nesse tempo, na OK, ele virou assim, ficou conhecido como um dos top compositores letristas de canções de rhythm and blues. E às vezes também ele até interpretava canções que ele escrevia, mas ele escreveu para muita gente. Ele daí caiu fora, foi para Atlantic Records e acabou sendo um dos primeiros afro-americanos na segregada Georgia a fazer sucesso também nas paradas da segregada Georgia, a fazer sucesso também nas paradas de sucesso pop, ou seja, que eram basicamente comandadas por brancos. Ele lançou um estilo de dançar chamado Stroll, S-T-R-O-L-L, que virou quase que uma mania nacional um pouco antes do Twist. E ele colaborou com o lendário Fats Domino, e a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, um trechinho, What Am I Living For? Ou seja, qual é a razão de eu estar vivendo? Ou seja, por que eu estou vivendo tendo que aguentar isso? Mais uma canção com um tema, né? Eu estou sentindo falar antes do João perguntar, porque eu tô, assim, antes, gente, só para avisar, o João perguntava quando a canção tinha uma conotação sexual, mas agora qualquer coisa que ele possa pegar no pé, entendeu? Se aquela canção, vamos dizer, More, Mais, eu tenho certeza, daqui a pouco ele vai, o que quer dizer essa canção, More? Eu digo Mais, ele, ui, eu tenho que ter um lance assim, e ele fica rindo com essa gargalhada tétrica, um troço meio Vincent Price, assim, e orgulhoso, né, João? Muito, você não sabe sabia. Quanto. O performer e cantor louquíssimo, Screaming Jay Hawkins, aconselhou daí o Chuck Willis a começar a se apresentar usando um turbante. Um turbante na cabeça, né? E daí ele ficou meio marcado como com aquele turbante, e recebeu o apelido de The Sheik of Sheik, ou seja, o Sheik da sacudida, o Sheik do ritmo, o Sheik da mexida de quadril, diríamos assim, o Sheik da cebolada, diríamos assim. O Chuck daí apresentou um programa de TV local em Atlanta e ajudou até na carreira do Ray Charles e do Sam Cooke, divulgando o trabalho deles no ar. Ele ficou conhecido no meio pelo perfeccionismo que ele tinha, levava dias e dias para polir letras e só lançava quando elas estavam na cabeça dele assim, completas, estavam perfeitas para ser lançadas. O brabo que ele também era grande fã de quê? Bebida. e ele sempre sofreu com dores intensas devido a úlceras, devido às úlceras estomacais, e ele acabou falecendo desde peritonite. Né? Ou seja, em vez de ele maneirar com a bebida, ele com essas úlceras ainda enchia a cara direto. E acabou deixando muita gente triste, inclusive pessoal que trabalhava para o Leão, do Imposto de Renda. Diz que ele bateu as botas devendo muito para o Imposto de Renda. Diz que ele pagava os funcionários, pagava o pessoal das bandas, sempre, nunca, né, dando satisfações, digamos assim, para o Leão, para o Imposto de Renda. O trabalho dele pode ser conferido nas trilhas sonoras de, por exemplo, da série Carro Comando, aquela T.J. Hooker, né, que era com William Shatner, Adrian Smed, o James Darren, e a Ed Locklear, Eddie and the Cruisers, que no Brasil era Ed, o ídolo pop, e também um filme com Richard Gere, um filme que lançou o Edward Norton, As Duas Faces de um Crime. Querido, vamos tocar, por favor, o ex dele, What Am I Living For, de 58? Vamos embora. O anterior é de 51, agora já é de 58. What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? Na Georgia só tem uma coisa que presta. É Atlanta. E assim mesmo, mais ou menos. Olha, e dizem que olhe lá, né? Não, não. Olhe lá. É média. Ela só funciona porque tem a sede da CNN lá. Porque, olha, a Georgia é uma desgraça. É pra ser uma desgraça mesmo, até hoje, né? É ela. Gente, vamos adentrar os anos 60, então? Vamos lá. Tá, por favor. Essa aqui não me interessa o nome da música. Tá. Já falo por quê. The clock up against the wall tells me our love will not last at all. With every beat of the minute hand that goes around, just tells me our love is just. Lembra uma coisa, ô Rogério, que o Marco Antônio não deve nem saber o que é. Tinha no Rio de Janeiro a Rádio Relógio. É verdade, rádio relógio. O pior é que eu já ouvi falar, sim. Pois é, mas faz um tempão já que não tem mais. Não, né? Não existe, porque ela passava 24 horas por dia, 11 horas, 1 minuto. Isso. 11 horas, 1 minuto, 30 segundos. Você sabia que tomar biotônico Fontoura faz bem? Isso, né? E assim, Fontoura. Ó, o João falou que não tinha interesse que traduzisse, né, o nome da canção, que é The Clock, ou seja, o relógio. Nem um mas pouco. Obviamente teve, eu escolhi essa canção não só porque a cantora Baby Washington merece todo o respeito, mas também porque fazia um link também com aquele lance da corrida contra o tempo, que é um dos temas, né, que é o tema principal do filme Solteira Quase Surtando, da nossa entrevistada. Então a Baby Washington está falando sobre a relação dela com o relógio, né, que fica tiquetaqueando, e ela pensando em muita coisa, e ela tendo que lidar com o tempo e com o amor dela, que ela acha que não está sendo correspondido. Então essa canção é de 64, o nome da cantora, como eu falei, Baby Washington, Baby como bebê, né? B-A-B-Y e Washington. Um grande sucesso dela foi That's How Heartaches Are Made. Ou seja, as dores de coração, ou seja, as desilusões amorosas são feitas disso. Ela é uma canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, isso, e ela fala sobre as desilusões amorosas, sobre o que faz o teu coração quebrar. Renzo Mora e Paulo Passos adorariam. Exatamente. É uma canção de 63, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, e o que a gente ouviu foi The Clock, de 64. Essa Baby Washington, cantora de soul music, rhythm and blues, ela está viva, graças a Deus, 79 anos. Ela também é conhecida como Justine Washington ou como Janet Washington, mas só que tem que ter cuidado, porque o Janet Washington tem uma outra cantora com o mesmo nome que fez parte dos grupos de funk verdadeiro, né, funk americano, Parliament e Funkadelic. Não é a mesma Janet Washington, já teve até matérias nos Estados Unidos que confundiram as duas coisas, não é. Então o nome dela mais conhecido é Baby Washington. Ela nasceu num vilarejo, a gente está falando de locais, né, assim, meio, né, não muito fáceis a pessoa lidar, mas da Carolina do Norte, com cerca de 1.900 habitantes. Né, a cidade hoje é uma megalópole, tem quase 3.500 hoje em dia, na época tinha 1.900 habitantes, uma das menores rendas per capita dos Estados Unidos. E daí, olha só, galera, estava quase adolescente, a família se mudou, né, vamos mudar de Ares, e foram para onde, João? Pro Harlem, Nova York, né, é aquele papo assim, né, trocar seis por meia dúzia, né, mas ela foi para o Harlem e com 16 anos já estava gravando com um grupo vocal de nome The Janettes, e aos 17 já estava tentando carreira solo. Ela era vizinha do Hell's Kitchen, né? E aquela área assim que o cara meio caminha por dentro de casa assim, com a barriga no chão para cuidar das balas. Né, a cozinha do inferno. Exatamente, a tabela do inferno, exatamente. Perto do Hell's Kitchen. Perdão, gente. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, That's How Heartaches Are Made, foi o único trabalho dela a chegar aos top 40 das paradas americanas, né? A canção entre as 40 mais tocadas. Ela é bastante popular ainda no Reino Unido, onde se apresentou já várias vezes, e ela pode ser ouvida nas trilhas sonoras do seriado Mad Men e de um filme recente que o João falou que é muito fraco, é com um dos meus atores favoritos, e eu não vi realmente por medo de ficar me decepcionado, que o João já disse o trabalho de fazer propaganda negativa umas 3 vezes, Gotti. Meu, é um lixo. Pois é. Lixo. Mas, obviamente não está aqui dizendo que a canção seja ruim, né? Não, eu estou falando do filme. O filme é miserável. Eu tenho uma versão antes para o pessoal que... Só que hoje já está mais difícil encontrar, sem locadores e tudo mais, mas tem uma versão feita há uns 15 anos, Gotti com o Armand Assante e com Anthony Quinn, que eu realmente achei muito boa para a TV a cabo. Bom, essa eu assisti. Essa era muito boa. Vai dar filme, né? Tu não achou? Agora, com o Travolta falta tudo nele, falta empatia, falta elegância, falta dose, tudo. Os pedaços que eu vi, sabe? Dose pra Leão, e no caso, a Baby Watch tem uma canção que tá na trilha sonora do filme Gotti, a versão do Travolta. Então vamos tocar um pouquinho, querido, por favor, That's How Heartaches Are Made, de 63? Vamos lá, Rogério. Come when I'm Essa é muito bonita, essa eu conhecia. Muito bonita. Me permite aqui um pouquinho, só uma pequena correçãozinha, assim, a tradução melhor seria, é assim que uma desilusão amorosa é feita, ou seja, tipo assim, essas são as receitas, né? Ela tá basicamente contando que ela levou muito na cabeça e ela tá, tipo assim, agora ela olhando pra trás, ela consegue ver, assim, a receita de como fazer um coração ser desmanchado, no caso dela. Eu acho até, eu acho essa canção uma emocionante, né? Bonita, paca. E a grande Baby Washington cantando. Então, vamos para os anos 70, querido? Por Devo favor. Te dizer que adoro qualquer, eu sei que adoro, qualquer música dessa cantora. Tá, vamos lá. Qualquer uma. Sucesso, não sucesso, gospel, música clássica, sim, qualquer uma com ela. Exatamente. I'm waiting for the pain to go away. I thought that maybe this would be the day. Showtime. At noon I tried a little smile, then I broke down and cried a while, just waiting for the pain to go away. If I could only get you off my mind. Maravilha nessa canção raríssima e extremamente triste. Gente, pessoa que não reconheceu, essa é uma pessoa que teve o apelido de Rod Stewart versão feminina, né? Apenas Kim Carnes, né? O João adora, a gente já tocou outra canção em outro programa, e volta e meu João também fala nela. Morlosa, ela é maravilhosa, ela. Não dá pra cansar nessa cantora. Não. Né, da Kim Carnes. Só voltando uma coisinha, aquela canção que a única que fez sucesso assim, de vendas mesmo, da Baby Washington, que a gente ouviu, a segunda, aquela que a gente ouviu um trechinho, That's How Heartaches Are Made, a pegada, pode ver, ela tem uma pegada forte, sabe, eu achei, sabe de quê? De Walk On By, do Burt Bacharach, né? Dá pra imaginar assim, pô, dá pra imaginar Dionne Warwick cantando aquilo, né, na década de 60. De que ano é aquela música? aquela a Little... 60 e pouco, né? 63. Né? É, Marco. O Burt Bacharach deve ter plagiado a música, vagabundo. É, Marco. A pegada é muito parecida e uma pena que, apesar de essa ter feito sucesso nos Estados Unidos, no Brasil não é conhecida. Mas voltando aqui a Kim Carnes, gente, ela nasceu em Pasadena, na Califórnia, em 1945, tá viva, graças a Deus, nome de batismo Kim Carnes Ellingson, idolatrada pelo Kenny Rogers, pela Barbara Streisand, Smokey Robinson, James Ingram e pela Dionne Warwick. Ela até, por sinal, fez backing vocals para Dionne Warwick. Imagina só, né, Dionne Warwick cantando ali na frente e backing vocals, quem? Kim Carnes. Pois é. Ela começou uns 20 anos na música, escrevendo canções para grupos locais de Los Angeles. A canção dela mais famosa, não é minha favorita, mas a mais famosa, né, mundialmente, foi Betty Davis Eyes. Tem uma outra canção que fez sucesso que o João prefere, eu também acho melhor, mas só para falar da Betty Davis Eyes, chegou ao número 1 na Billboard e ficou lá 9 semanas. Ganhou Grammys para melhor canção do ano, blá blá blá. Eu acho um exagero, né? Eu acho que a canção encheu um pouquinho o saco depois de um tempo, também ela tocou demais, mas igual tem seu valor, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco. Mas o interessante é que a Betty Davis, né, que é homenageada, já que a canção fala da intensidade do olhar, dos olhos da Betty Davis, obviamente antes de falecer, escreveu uma autobiografia, e na autobiografia ela fala que foi uma honra ela ser redescoberta pela garotada do rock and roll, né, do garotado, na verdade era um pop rock, né, mas ela, garotada do rock, ela falou assim, ela foi redescoberta através das milhares de vezes que essa canção tocou e citava, né, muita gente não sabia quem era Betty Davis e ficou sabendo pela canção, que estourou em 1981. Aqui a gente ouviu agora essa canção tristíssima aí, ela é de 75 e o nome, antes que o João pergunte, né, Waiting for the Pain to Go Away, ou seja, aguardando a dor passar. Isso é de arrebentar o coração mesmo, é coração, verdade. Por favor, tá, e ela canta, né, falando sério, né, João, ela vai com uma chave de fenda. Não, ela vai. Ela cutuca a ferida e mexe com a chave de fenda lá dentro. Sem dó nem piedade. Ela ficou também, ela teve um sucesso aí no Brasil por causa da participação dela no USA for Africa, né? Sim. We Are the World. Dá pra dizer que as duas pessoas que daqui a pouco ficaram mais, a pessoa mais gostava de ouvir era a voz rouca de quem? Do Bruce Springsteen, né? E da Kim Carnes. Solo dele, e da Kim Carnes. Ela pode ser ouvida nas trilhas sonoras de Flashdance, num filme que eu gosto chamado Impulse. Seria Impulso, mas a tradução no Brasil era Tentação Perigosa, que é um trailer erótico muito bem dirigido pela ex do Eastwood, aquela Sondra Locke, loirinha até que faleceu não faz muito tempo, ela dirigiu o filme. E também vale dizer uma coisinha que muita gente não sabe, mas o Betty Davis Eyes, na voz da Kim, né, que fez um enorme sucesso, na verdade é a segunda versão da canção. Ela tinha sido gravada antes, em 74, por uma crooner que foi muito popular nos anos 60, uma crooner chamada Jackie DeShannon, mas obviamente não teve o mesmo sucesso internacional. E como eu falei, Kim Carnes recebeu o apelido de gente dentro da indústria da música como a versão feminina de Rod Stewart. Vale dizer também que o clipe da canção Betty Davis Eyes foi dos mais reprisados na história da MTV e foi dirigido pelo Lucio Mulcahy, o australiano que dirigiu Highlander. Então, e vários clipes também do Duran Duran. Então, vamos ouvir um trechinho então, do Betty Davis Eyes, por favor? Showtime. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she teases you. Marco Antônio, agora para que eu não possa passar vontade, essas coisas assim, porque isso pode fazer mal, abre lá, Rogério. Ah, tá, vai tocar. Her Marco Antônio, tem uma aqui que eu também quero. Eu prefiro, só pra dizer, prefiro essa canção na puxação de saco mil vezes do que Betty Davis Eyes. Eu também, mas deixa eu te mostrar aqui uma que o Rogério lembrou agora. Da Kim Carnes também? É. Tá. Spotlight, também dela fez sucesso também no Brasil, viu? Tá, essa canção, essa aí, Spotlight, é dos anos 70, não é? É. Não, não. Essa é de 82. 82, tá, então. E depois, em 85, Marco, agora me lembrei também, é um dueto aí com a Barbra Streisand. Eu até comentei que a Barbra Streisand é super fã dela. É. Ela também tem uma carreira grande com Kenny Rogers também. Não, essa mulher é sensacional. Tocou, que tu desencavou aí, que é maravilhosa. Olha, Make no mistake, his mind. De todos os duetos dela, o melhor pra mim, porque eu puxo a sardinha sempre pra minha brasa, foi ela e o Smokey Robinson cantando More Love. A canção que tocaste antes dela, qual é o nome? Só me ajuda. A anterior. More Love. More Love, exatamente. Mais ela, amor. Ela, sem mentira mesmo. Eu acho que se eu só ouvisse o arranjo, eu iria dizer, isso aí é a cara do Smokey Robinson. É dele, né? A música. Não, sim. O arranjo, a produção foi toda dele. Brincadeira que a que mais vendeu, que foi Betty Davis Eyes, é bem inferior, na minha opinião, a todas elas. É verdade, né? Verdade. Gente, agora sim, um momento a gente vai entrar nos anos 80, mas só um pouquinho antes de colocar aí, só pra dizer, gente, esse cara... Eu tenho certeza, ninguém no Brasil, a coisa mais difícil de desencavar o paradeiro desse cara, eu consegui depois de muita pesquisa. Conte. Pois é a canção de 81, toca primeiro aí a canção. Vamos agora, super rara. Ele tá parecendo o João Kleber, quer fazer suspense, o miserável. Vai lá, Rogério. Oh my love, now that you're here by me, I can see it in your eyes, and the feeling is growing. But this whole world is so full of uncertainty, and as hard as we both try, we don't know. Tell ourselves we're safe, and it's so easy to believe it'll be never ending. But I know, even though we feel this way, there can be no guarantee in a world that keeps changing. Love me like the last time we could ever be together. Coisa linda, é do seriado. Maravilha, e mais uma coisinha, gente, mais uma vez aquela frase, a gente comentou algumas vezes, né, João, Rogério, como o mundo é injusto muitas vezes, né? Quer dizer, essa canção não fez sucesso algum, essa maravilha, o nome, antes que o João, né, pergunte. Que pena, né? Você dá bastante espaço pra sacanagem, ó. Né? É pro, então, essa música, quem pediu a tradução do nome foi o Renzo Mora, porque disse que ele tá com problema também no inglês dele. Tá bom, então tem, eu ia dizer que é parceria de sacanagem, mas não, na verdade são cúmplices, é um troço mais assim como, são capangas. Então assim, ó, o nome da canção é Love Me Like The Last Time, ou seja, ama-me da mesma forma como da última vez, ama-me como tu fazia antes. Olá, Renzo Mora, é pra você, Renzo Mora. Essa canção é de 81, gente, vocês devem ter notado no arranjo, uma pegada disco bem forte, né, como se fosse os anos 70, canção maravilhosa. Esse cantor é um dos sumidos, o nome Joey Scarberry, ou seja, Joey de, seria Zezinho, né, apelido de Joseph, J-O-E-Y, o sobrenome S de Samantha, C de Cláudio, A de Antônio, R de Rui, B de Brasil, U de Uivo, R, Y, Scarberry. O sucessão dele foi Believe It or Not, uma canção que não para de ser tocada em rádios desde que foi lançada na virada de 80 para 81, porque ela foi composta em 80 e lançada em 81, fez grande sucesso. Ele nasceu em Ontário, mas não no Canadá, Ontário, na Califórnia, não muito longe, mas está chamada Rancho Cucamonga, onde eu morei, isso vai ver no Town. Vale dizer que ele foi descoberto aos 14 anos por um compositor, pelo pai de um compositor que tu gostas muito, Jimmy Webb, o Sim. pai do Jimmy Webb, que o descobriu, e descobriu ele cantando, e daí conseguiu que ele assinasse um contrato com a empresa de discos, com a gravadora Dunhill Records. Só que o primeiro single, o primeiro compacto que ele fez lá, She Never Smiles Anymore, não fez sucesso algum, e ele logo daí não tinha mais trabalho. E daí ele saiu atrás de emprego, acabou virando backing vocal da cantora country top Loretta Lynn, mas o sucesso só realmente bateu a porta dele no começo dos anos 80, quando um cara que o João gosta também um pouquinho, que é tipo assim o John Williams das filhas de TV, nossa, Mike Post, nossa senhora, o contratou para fazer um seriado cômico de super-heróis, né, chamado The Greatest American Hero, ou seja, no Brasil era, passava na TVS, né, antes de ser SBT, era TV Studios, que era o super-herói americano. E daí o Mike Post, sabendo do talento dele para composições românticas, composições assim, que fazem a gente meio ficar emocionado, chegou e chamou o Joe Scarberry e falou da trama, e que o cara, né, basicamente recebia um professor que encontrava, se deparava no deserto lá com um disco voador, a gente vai ter poderes através dessa vestimenta, vai poder vai, tá aqui o manual, ele perde o manual, a besta. Então a canção, obviamente, fala Believe It or Not, né, ele basicamente fica perguntando, a que a gente vai ouvir daqui a pouco, né, basicamente assim, poxa, o que que eu fiz, né, pra merecer isso, né, creio ou não, eu tô caminhando nos ares, né, eu nunca imaginei que pudesse me sentir tão livre, uma canção lindíssima, pro pessoal que ainda não conectou, acho que agora conectou, que eu falei super-herói americano, né, o pessoal em segundos reconhecer, mas o que eu posso dizer, a que a gente ouviu, Love Mike The Last Time, não fez sucesso algum, a Believe It or Not, que a gente vai ouvir daqui a pouco, chegou como compacto ao segundo lugar na lista das 100 mais tocadas e pedidas da Billboard Hot 100, e o seriado durou acho que uns 45, 44 episódios. É um seriado muito mais conhecido pelas reprises do que realmente grande sucesso. Virou um sucesso de culto, né? E depois, o que ele fez? Que era, né, eu ficava me questionando, porque eu sabia que ele tinha sonho de ser jogador de beisebol, o Joe Scarberry. Ele virou produtor e letrista, ele é um dos letristas mais requisitados da música country nos dias de hoje. E ele também fez questão de 2 anos depois da série Super-Herói Americano, ele fez a canção tema de um outro seriado, que o seriado durou mais episódios, durou 67 episódios, mas a canção não fez tanto sucesso. Porque o seriado no Brasil era Hardcastle e McCormick, no Brasil era Cara e Coroa. que era com o Brian Keaton, um seriado cômico. Sim. Também de detetives. O compacto, infelizmente, como eu falei, não vendeu. Então, vamos ouvir, vamos. Dá um trechinho, por favor, Believe It or Not. Myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not. From out of the blue, breaking me out of the spell I was in, making all of my wishes come true. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Antônio. Ah, eu acho que eu vou pra jogatina, querido, hoje, porque eu adivinhei que a música ia ser tocada inteira e também adivinhei que o João ia querer tocar, que ele mais gosta, a Kim Carnes. Já foi pois embora? É. Não, tá aqui, tá aqui. Ah, daí? Não, gente, tô aqui, eu não ia te deixar, não, imagina. Não, não. Gente, então, ó. Era um pouquinho, calma, você tem compromisso? Eu tenho que sair daqui uns 10 minutos, mas pode falar, querido. Eu quero te mostrar uma coisa, mas, quer dizer que hoje ele é compositor letrista, um dos mais requisitados country, né? A gente até nessa canção Believe It or Not a gente vê uma pegada country. Eu até achava que ele era tipo caipira, mas não, ele é da Califórnia, mas ele dá para ver direitinho a influência na canção de música country, né? Até deixa... na primeira tem uma pegada country com depois o arranjo vira meio disco. Deixa eu, né? Eu acho ele maravilhoso. Deixa eu te mostrar aqui, abre lá, por favor, Rogério. Yeah. Essa aqui é a Kim Carnes com Smokin' Robinson, viu? Apenas, né? Apenas. É, agora dá uma sacada nessa aqui, a curtinha. É só o Smokin' Robinson. Tá, fazer boa. O quê? O que, que a gente pode fazer, né? Isso, Smokin' Robinson é um dos caras mais elegantes que eu conheço. Nós estávamos discutindo aqui. E o lance pirada que o cara é talentoso como artista e também um executivo de altíssimo nível. Né? E é o único que tem olhos verdes, né? Pois agora, essa versão verde. Do More Love com ele, que eu vou tocar na íntegra, porque a curtinha ficou linda. Vamos lá, Rogério. Vamos lá, vamos lá. Canhão de luz, não tem canhão de luz, não tem luzes correndo, não tem gelo seco, ele de paletó, gravata, às vezes se balançando levemente, as backing vocals dele de vestido, blusa, também se balançando levemente e a olha... coisa classuda e discreta, né? Não precisa mais, não precisa de malabarismo e de trabalhosa. Não precisa. Olha, muito obrigado, essa canção é o máximo, e de novo prefiro essa canção mil vezes do que Betty Davis Eyes mesmo. Me lembro que eu gostei no início, quando eu vi lá pro 81, mas eu não tô repetindo, já no segundo mês eu já achava um porre, e não era só, acho que porque tocava muito, é porque ela é bem inferior, né? Não dá para comparar, né? Não dá. Muito obrigado pelo espaço, um até abraço, segunda. João, um abraço, Rogério. Ouvintes, muito obrigado pela força. Até na segunda-feira a gente vai bater aquele nosso papo, e na terça a gente volta com mais outra muito coisa. Obrigado. Outra coisa, para quem perguntou para você, o SoundCloud já está funcionando novamente. Ah, perfeito, gente. Então, logo também o papo de hoje vai estar no SoundCloud, eu aviso o pessoal. Muito obrigado, tá, gente? Um abraço. Abraço, tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de de hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Comigo no estúdio, Rogério Alcântara. A direção geral é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.